Observatório, boa noite. Voo no 705, sítio de informação, Paulo Flores, está no 08. Autorização para o Galeão. Voo no 705, aguarde cópia, prepare a São Voo. São Voo na guarda. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7 da 3 da 9. 1099, só aguardando a cópia totalmente pronta. Voo 1099. Está autorizado para confins, nível de voo 360, via peso 21. Colagem da pista no zero, curva direita, no perfil da Arbor 1, transição elétrica. 5564, transponder, controle em 19.8. 360, peso 21, na bordo 1, transição elétrica, 5564, ao código 19.8, controle, Gol 090. Portão 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, Gol 090. Aqui chama controle 119.8, bom voo. Controle 198629, boa noite. Firme 2781 no perfil da Elefa ou na Alfa. Controle Salvador, boa noite. Chené 6259. Chené 6259, com status radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360. Perfil da saída, Salvo 1. 360, Salvo 1, possibilidade de voar direto líder? 6259, após 3 mil pés, autorizado Leda. Após 3 mil Leda, 6259, grato. Firmo. Direto Elefa. Direto Elefa, da presente, azul 2781. Pronto, táxi no 099, 173, 3 horas e 10, Campinas. Táxi autorizado, pátio 1, táxi do Índia, no ponto de espera, chama a torre 1862, é ajuste no 04. Índia, B14-1862, Gol no 099, boa. Gol no 705, pronto para cópia? Pronto para cópia, Gol no 705. Salvador Galeão 360, via Pesuru 44. Reporto seguro, P November 857. Colagem 90, curva direita, na Sanvo 1, Leda, Doppler. 5566, transponder, controle em 119, decimal 80. Autorizado 360 para o Galinhão, prefeitura 44, seguro para novembro 87. Guardão no zero, curva direita, Sambo, Uno, Eda, Doc, transponder 566 e o controle 119.8, voo 1705. 705, correto, pronto, no 8. No 09J, pode estar no 0. 1099, autorizado a linha de decolagem no 0, vento 140 graus, 0 menos. Decolagem no 0, gol no 0, no 0. Celema 259, prossiga. Via direita pro 240, prestar formação por 4020. Via 259, chama o centro Recife, frequência 125.10 e coordene a, o desvio. 250, 629, boa. 1099 decolando 1-3, chama controle em 1-1-9 decimal 8, bom voo. 19 vai colar na decolando 0, 1-1-9. Decolando 099, já sai da água, não passa no 330. Condor 077, can you send us fire brigade on standby to the airplane so we can receive this passenger on board? We need the fire brigade on standby at the aircraft so we can refuel this passenger on board. Standby, Condor 077. Condor 077, we could not talk to our handling agent. So, is it our procedure to have the fire brigade on standby, just for precaution? Because whenever we fuel, and we have not finished fueling yet, and passengers on board, there needs to be a fire brigade at the aircraft. Portal 8 autorizado de 1705. Go ahead. Got it. To refuel your aircraft, you need a fire brigade. And the same isn't with you. Is that right? Yes. Our procedure, this is our procedure for safety. We need to have one fire brigade next to the aircraft because we want to fuel and board the passengers at the same time because we have had some problems with the fueler. So if you can call them just to come to our aircraft and stand by at the aircraft. Roger, no problem. I'll coordinate with a fire brigade to provide the service to wait just a minute. Perfect. Thank you very much for the 077. Para o táxi, vou no 705, ou no 83 da porta, estou nas 3 horas e 5, até na Guarulhos. Táxi, parte 1 em Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1862 e 1014, ajuste, boa viagem. 0099, chamo Centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 705, autorizado a linha de colapso na 0, vento 1.50 grau 041. Tranquilo, Salvador, boa, é o TAM 3897, tem Foxtrot, Guarulhos 340. TAM 3897, eu gosto da foto, prepara-se da bomba. Decolou 22, chama controle 1 no 9.8, bom voo. 9.8, obrigado, boa semana. Oi, Salvador, uma boa noite, voo no 705, passa agora 1.200 pés. Voo no 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2.000 pés, voa direto, Leda. 360 direto, após 2.000 pés, a voa Leda, voa no 705. 897, pronto para cópia? Está pronto, 397. Autorizado Guarulhos 320, via Pesolu no zero. Decolagem da 1-0, curva direita, no perfil da ação, com 1 no Leda, Motiva. 5531 no transponder, controle 198. Autorizado 320 para Guarulhos, aerovia Pesolu 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, no perfil da El, Leda, São 1 no Leda, Motiva. 5531. 119-8, esse é o TAN 3897. Correto, chamei pronto para o estacionamento, confirme o portão. Está no 06, sir. 62, chamei pronto. Tá. Lá. 705, controle. Escuta, prossiga. Bruno 705, informe razão de subida. Mantém razão de 2.500 pés por minuto. Sendo agora para 2.100. Bruno 705, ciente. Sinal 6310, ciente do desvio. Desça até nível de voo 110. M310, informe razão de descida. M310, tem condições de incrementar? M310, ciente, informe o tráfego, sua posição de 11 horas, 64 milhas, como oposto, está passando nível de voo 110 em subida, até o 360, banco 737-700. Sinal 6310, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. Luna 705, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Luna Recife 251, alterna 238, voo 1705, boa noite. Boa noite. Solo Salvador, rota 3897-06, precisa de acionamento. Meia dúzia autorizado, chame táxi. Tá. Guarde 4, preparação, voo 1. Salve, 598, guarde 4, preparação, voo 1. A subida será Coral no Bravo, corrigindo. Coral no Bravo. Tá 3897, tá autorizado 06? Tá firme, chame táxi. Vai chamar. Pois é, direto está, fechando em 6390. Vitória, 160 autorizado, Yorisque 33, decolagem 10, curva direita na Coral do Bravo, transponde 5004, trem controle em 098. Então 3662, confirme, irá manter a proa 040 por quantas milhas? Somente 10 milhas e aí se puder voar em SAP é melhor para a gente ir então 3662, seguinte, livre desvios após desvios autorizado à proa de TAP, desça para o nível de voo 080, ajustão 095. Forma operação visual em Salvador, teto de 1.700 pés, visibilidade 6.000 metros, sem chuva. Muito obrigado. Boa viagem. Marcos Índia, 1862, 9615, 3897. Até a volta, senhor. Minha 310, desça para 2.000 pés, ajuste na 095, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da opção 90, repassabilizado. Chanel minha 310, se tiver condições, autorizar direto Duna. Autorizado ANN, colapso 90, vento 150 graus, 0 menos. Ainda decola, usando 3662, ciente. Autorizado descer para o nível de voo 050. Afirmo. 8897, decolada 243, chama controle em 199, decimal 8, voo. 198, muito obrigado, senhora. Até uma boa semana. Controle TAM 3897, bom dia. TAM 3897, boa noite. Contato radar na decolagem, via saída São Bruno, sub, mantenha nível de voo 320. 320 na saída, poderia voar, Leda? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, 3897, muito obrigado. Oceanar 6310, complete novos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 6. Boa noite, bom povo. Oceanar 6310, tráfego de avistado, autorizado pelo Oficial 06150, virada 059. Não, úmida não chove sobre a aeródromo no momento. SAP pode descer via para interceptar o INS, senhor, TAM 3662? TAM 3662 afirma, desça para 2000, peça em restrições, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento ILS extraída, pressão no 0, responsabilizado. Maravilha, desce para 2015, reposta estabilizado no X-ray, o TAM 3662. 363, 1-0, solo 49, libere direita. Chame só em 1-2, 1-2, só 1. Beatriz 1-0, taxi Alfa, Juliette para o portão 4. Silver 77, go ahead. Silver 77, information comes from the board, 6-0. Stand by just a minute to prepare book departure. Silver 77. Solo 2598, Pátio 3 para pushback estacionamento. Pátio 3 autorizado, chame para o ataque. Zero por quantas milhas? 130 milhas? 80, 80. Sente livre desvio, TAM 3897. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 1-2-3-2, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Localizador 3662. Então 3662, complete nosso procedimento, chame em Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 18-6, obrigado, Felipe, até daqui a pouco. Até, bom pouco. Salvador, Altan 3662. Duas milhas do externo. 3662, continua a aproximação, reporte visual, por favor. Espera, meu visual. 58 a bordo, alterna Porto Seguro, 4 horas e 30 de autonomia para o táxi. Pátio 3, pátio 1, no Índia, ponte PR 1862, ajuste no 0 no 5, boa viagem, 2598. 3-1 no Índia, 2-6, ajuste no 0 no 5. Obrigado.

4551, open frequency 119, decimal 8. Level 310310 and book a departure, VPAR transition. On the 777, book a transition. Okay, flight level 310, book a departure, VPAR transition. Condor 777, climb is level 310, book on this VPAR. Feedback was correct, come ready on gate 11 for pushback startup. Condor 777. Solo Salvador, boa noite. Na 3662, livrou na sua explosão. 3662, taxi via taxiway Alpha, taxiway Juliette para o portão 08. Alpha Juliette para o portão 08, gente, na 3662. Salvador, muito boa noite, 2598, pronto. 2598, autorizado alinhar e decolar no 0-140 graus, 0-1. Autorizado alinhar e decolar no 0, azul 2598. Azul 2598, iniciando decolagem pista 10. Azul 2598, decolada 01, não tem controle nenhum no 9 decimal 8, vamos voltar. 2098, obrigado. Controle Salvador, Azul 2598, após decolagem na Coral no Bravo. Azul 2598, contato radar na decolagem via saída Coral 1 no Bravo, submanter nível de voo 160. 160 em subida, autoriza voar direto Coral, passar os 2000 pés, senhorita? Pois é, direto Coral após 2000, Azul 2598. Obrigado. Apapapá, Lima, Lima, Foxtrot. Via chegada Boa Média 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 0195. Autorizar direto e TAP, tem condições? Sente grata pela informação, irei informar a todos. Negativo, Salvador opera visual.